Mazzucchi. Bom dia, gente amiga. Pois hoje vou contar uma historinha do folclore japonês. A Casa dos Mil Espelhos. Há muito tempo atrás, mas bota tempo nisso, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e decidiu visitá-lo. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta da entrada, com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia, e observou tudo. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros mil pequenos e felizes cãezinhos, todos com suas caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com mil enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou: que lugar maravilhoso! Voltarei sempre um montão de vezes. Este lugar me faz bem. Na mesma semana, no mesmo vilarejo, outro cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a Casa dos Mil Espelhos. Escalou lentamente as escadas, olhou através da porta, desconfiado. Foi então que viu mil olhares de cães hostis, de cães que lhe olhavam fixamente, rosnando, que mostraram os dentes. Ficou horrorizado ao ver esses mil cães rosnando e com cara de bravo. Quando saiu dali, ele pensou: que lugar horrível, nunca mais volto aqui. Gente, todos os rostos no mundo são espelhos do nosso rosto, são espelhos da nossa visão. Eu te pergunto: que tipo de reflexo você vê nos rostos das pessoas que encontra? É esse o rosto que você gostaria de encontrar todo dia? Então, te olha, muda essa carinha, olha o mundo com outro olhar. Então tá, até a próxima segunda-feira, três abraços, tchau!